Não, não. Não, não. Não, não. Fidel Castro.

que a paz volte à terra portuguesa. Nada se perderá. Os militares do mato. Os militares do mato. Os militares do mato. Outras pessoas que perguntam por plantas e até que compram. Digo eu, não sei. Feridas. E duas ficaram gravemente feridas. Duas pessoas foram mortas. Duas ficaram gravemente feridas. Duas pessoas foram mortas. Digo eu, não sei. Duas pessoas foram mortas. E duas ficaram gravemente feridas. Gravemente feridas. Gravemente feridas. Gravemente feridas. Gravemente feridas. Gravemente feridas. Gravemente feridas. Thank you. Thank you.